Código Proti, aciona 5425, controle 120 decimal 8. Voo 9485, autorizado com 590, vento 190 graus 069. TV Boas 9485. Paulo Salvador, voo 9649, pronto para fechar de estacionamento, posição 6. Voo 9649, autorizado para fechar de estacionamento, reportado. Autorizado, reportado ataque. Good morning, Formation Echo. Stand by, superior. Okay, we have a time to find your Chamamento 2223, após as 4.0 milhas de desvio, autorizado direto com curso. Já está fixo, bateria 2223. Azul 2704, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 8. 2705, Azul 2704, obrigado, muito bem. 649, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, ainda. No ponto de espera, chame turbo 118, decimal 95, ajustando 014, no voo. Alfa 9485, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa 083, clear to Sierra Charlie, Echo Lima Airport, via Upazulu 10, after according to route plan, flight level 380, take off runway 10, with right turn, dial departure, Montbus Transition, Skunk 5432, Salvador Departure 120.8. Read back correct, gate 11, call me ready. Dial affirmative, Delta Alpha F Lima, then Motiva Transition, Mike Oscar, Tango Vitor Alpha. Roda 069, autorizado, tirar de cima da minha tapa para cá. Autorizado para cá. Fala, Santora Policial, com a Delta 3830, na posição de número 3, informação extra, porta 3. Santora 3830, bom dia, informação F, autorizado, Recife, depois do Luna 7, nível 330, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5430, controle 120, decimal 8. Poderia repetir o telefone para o passageiro completo? 5430. Então, com autorizado 330, atesolou no centro, coloca 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, 1208, Salvador, 5430, transporte 3830. 3830, nível 330, reporte para o feedback e assinamento. Bota aí, 330. 9485, Gilete, portão 8. Bom dia, prossiga. Bom dia. Autorização de remoto da 05, do parque principal para a ponte número 10, parque principal. Do hotel, aguarde para início. Passarela 2223, chame Recife, frequência 288, alterne 1 no 2000, décimo 0. 649, decolado 52, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chama controle 1208, voo no 649. Controle de Salvador, voo no 649. Voo no 649, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o 360. Sobe via da El Leda, voo no 649. Para o Santos, o voo 2096, terminal 2069, estamos com 146 até o vivo, autonomia 0307, tração 100, abraço Santos. Alternativa? Televina. Aqui é o 2069, direito, que é para Cipeínda, ponto de grado, Senegal 904. Autoridade Santos, Cipeínda, ponto de grado 0, foi 1118, para o 2069, obrigado. Oi, muito bom dia, 2069, ponte 0. Oi, eu Gol 2069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 1110 graus, 10 mais. Alinha e decola 10, gol 2069. Gol 2069, decolar 257, controle agora 120.8, tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. Mike Sulu, hotel Sol. Mantenha a posição com a aeronave com a cauda no parque 3. Mike Zulu Hotel, faça o reboque da aeronave, entre no pátio 3 e mantenha a posição de lá. 99, adicione identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050. A gente é altímetro no 014, voo 2199. Azucar 039, Campinas, pronto, copo. Autorizado Campinas, nível 320, pergunta 190, curva direita da EL, mesa motiva, transponder 5430, controle Salvador 120, decimal 8. Identifique chegada bom, desça via para 4.6, altímetro de 14. Quarto final do procedimento terminado para voo 1.0. Descruza o quarto. Azul 439, Azul 439 atualizado, nível 300. Pelo autorizado, ferramenta 368, voo 2199. Área 126, decimal 85. 268, Mais um hotel autorizado, finalizar o rebote. 199, desça para 4 mil pés. Estou autorizado a sinal de nave, minha ponte estabilizada. Entrou no zero, no passo. Zero 083, good morning, cleared for line up and take off. Runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. We are here to start line up and take off. Runway 10, Rapa 083. Line 50 is called identification, central level 050, Mari arrival. Bom dia, Europa 083, as clear. Sopa 083, with contact on departure, declared maintain level 380, maintain dial departure. Dial departure up to 380, Europa 083, on your curva esquerda, sai da Fucajama, Aracaju, transponder 5442, controle de Salvador 120, do sinal 80. 70. 72, correto, Champlain. Tá 3304, após Silo, Serra Vito 366, para 25006, está autorizado a terminar a nave, pode utilizar. Passando Serra Vito 366, Max, o hotel finalizou, sim. Voo 2199. Ave tudo, no Luiz, decimal 1995, obrigado, Cavalo. Salvador, bom dia, Voo 2199, está no RNAV, pista 10, pista 10. 3199, bom dia, continue a aproximação, reporte Serra Bico 372, embaixo travado. Vai reportar 372, Voo 2199. Nome número 2, aguarde. Nave 372, Gol 2199. Gol 2199, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 10 metros. Vindo pouso 2199. Mintem da Eurodepart, isso ele vai à Europa direito. Mintem da Eurodepart, Europa direito. 083, fly direct Mortimer, etc. 4, autorizado com a aeronave, chame a torre do Salvador, frequência 118.95. Quem é a frequência? 118.95. 118.95. Enable 125.1. Bom dia. O quartel 39 autorizado. Puxa, me taca. Me que chamou cópia? Delta Sierra Mike 4950, descendo 4000 feet, altimeter 1014, espécie aeronave procedida. Decimal 9. Direita 2 a 9, boa. Correto, entrou. Salvador, está 3830, está no ponto de espera da 1-0, está pronto. Sim, está 3830, mantém o ponto de espera. Mantém, está 3830. Então 3304, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Sim, previsível de pouso, está 3304. Visual com R2 da companhia final do 10. Companhia nativo, tá 3830. Após a passagem do R2 da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, então 3830. Faz a passagem do R2 da companhia, alinha e mantém na 10, então 3230. Só sua direita, vou 99. 99, mantém a posição. Delta Center Max 1950, descend 2500 feet, fly heavy, Sierra Vito 366, report final NR. Utilizado o táxi de partida 393 de Taxi Índia, com o tipo espera da pista 011895, Senegal 0015. Reporte de espera da pista 0. Por 2199, ingresso de Juliette, portão 3. Juliette para 3, 0, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 109. Chegada Mari, desça para o nível de voo 050, altímetro 015, sou o número 2 na aproximação. Salvador, Azul 4039, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Autorizado a alinhar e manter, piso no zero, Azul 4039. Tocana 3830. Já escuta. A parte final, o primeiro, depois da metade da pista, Tocana 3830 colidiu com o pássaro. Sente alguma influência no voo? Não, no voo não. Vai, deve ter detrito na pista, ok? Sente, Tocana 3830, decolado 1124, controle agora 1208, tem um bom voo. Bom dia. Controle, o TAN 3830, decola. Via TAN 3830, contato radar, fica via saída Pucra para o nível 330. Via Pucra 350, TAN 3830. Salvador Azul 4039, vai ter uma exposição na pista? Afirmo, já está sendo providenciado. Agora 3 sobre a pista. Delta Serra Mike, Fulani, Salvador Cruz. Vai receber a Serra Mike, Fulani, 500 feet. Take hold over India Serra, radio peak, to one way 10, impractical. Ok, maintain 2,500 feet, make road over India Serra radio beacon, due to one way 10 is impractical. Maintain hold over India Serra radio beacon, o 4950. Hold over can you give me a radio vector? over India Sierra Radio Beacon. Holding over India Sierra Radio Beacon, 4950. Então 3732, reduza sua velocidade, a pista 10 está impraticável. Aguarde, prepare e espera sobre a posição Itapa. Identifique, desça até o nível de voo 060, prepare e espera sobre posição bom, devido a pista 10 está impraticável. Bonf, a última aeronave que decolou da companhia, se chocou com um pássaro. Lembro, bom dia, informação em curso, Foxtrot, prossiga. Cinco Porto Seguro, parte 5, ciente, confirme por gentileza, transporte de enfermo. Copiado, transporte de enfermo, pronto, Fábio. Tango Eco Zulu November, autorizado para Sierra Bravo, Papa Sierra, via posta apresentada no plano de voo, nível de voo 105. Pista em zona 7, primeira curva à direita, no corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da Barra, ou até o liberação do controle Salvador, na frequência 120, decimal 8, aciona 5426, Papa Tango Eco Zulu November. Can you inform to us what is our time for our approach? 10 minutes. 10 minutes on 4950. Passo 2000, acontecimento correto, 8 de novembro, qual que eu vi? Copiado 04, aborda acionamento táxi de decolagem no parque 5, chame torre 1 da noite, decimal 5, perto de novembro, bom voo. Pushback acionamento no 8 aprovado, chame pronto para o táxi. Azul 4039, pista 10 liberada, o vento 1110 graus, 10 mais. Decolagem do zero, azul 4019. Perfeito, eu não copiei, poderia repetir? Posição Itapa. A descendo, 0-0. Call 950, clear, final aeronave, report established. Clear, final aeronave, report established, aeronave 4950. Scan 3732, a pista já foi liberada. Após a etapa, voe o Serra Vito 368, fim de evitar a espera. E desça até 4000 pés, aguardando a final do procedimento aeronave. Voa após o TAP, Serra Vitor 368, da 3732. Ativo. Prossegue na Star Conf, aguardando a autorização do RNAV 3859. acaba de finalizar o pushback na posição 8, veste a PJ táxi, quase aproximadamente 3 minutos. No controle agora, 120, décima 8, tem um bom voo. 208, controle, grato, azul, quase atrasado. 2 é o tráfego da companhia que está voando Serra Vida 368. A 3732 reduz a sua velocidade para 170 mais. Desce até 4.000 pés. Descendo a 4.000 pés, reduz a 170 até a 3732. Dado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto na 17, Eco do November. Então, 3830, chame Recife, frequência 12685 até 2545. 2685, é o segundo horário? 125, decimal 45. Bom dia. Bom dia. Por Salvador Azul 4039, passa 2500 pés, nível 3000, da EL. Azul 4039, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 300. Via Del 300-4039. Índia, até o ponto de espera do Bicono 0, TNH 1015. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na sequência 18, decimal 95. No 095, tem bom voo. Cono 372, passando a cauda no momento, tem um bom da companhia, 5 mesmo livre hora de retaguarda, tem livre posicionamento no 7, chame pronto para o táxi no 372. A 3732, você tem condições de efetuar uma espera sobre o serviço 368? Agora é negativo, da 3732. Então, desça para 4.000 pés e efetue sobre o serviço 366. Santo 3859, desça até o nível de voo 050. Santa 3859, retorno para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limite da proa radial 280 do VOR Salvador, Santa 3859. Serra Mike 49, 50, on final, one way 10. This correct, on final, on 49, 50. Tower, frequency, 18.95. 18.95, on 49, Dan 3732, em condições de prosseguir na aproximação, descendo para 2500 pés, reduzindo para a aproximação? Reduzindo 2500, em condição, 3732. Para 4.000 pés, altímetro no 0 no 5. Controle Salvador, bom dia, é com o Zulu Novembro do Tribunal, bom dia, Zulu Novembro. E o PES Corredor Axé, aguarde para ascensão e tem condições de voar direto para o seguro? Afirmativo, vai direto para o seguro, é seguro. Ok, voando direto para o seguro, está livre ascensão nível 105. Voando direto para o seguro, está livre ascensão até o nível 105. Afirmativo, direto para o seguro, ascensão para 105, muito obrigado, senhor. Então, 3732, efetue espera sobre o 366. Bom controle, vamos efetuar a espera, mas está complicado hoje. carga da nave da frente reduziu bastante, está com 120 graus. O senhor já está 4 minutos do carro. 4 vezes, agora já configuramos o pouso, tem que abaixar, travado, flap full. Vamos fazer espera então no 372. So Sierra Mike 4950, I have you inside, clear to land. Runway 10, the wind is 110 degrees, 09 knots. Clear to land, 10, Lanar 49950. Estou copiado, Bruno 372, está aqui aprovado via parte principal em Índia. Até o ponto de espera da Bíblia no 0, Venegal no 0, no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, voo 1372, tenha um bom voo. Tinha 4 mil. Salvador. 3732. Tá prosseguindo o pouso? Vai fazer espera, tá? 3732. Qual altitude que você vai fazer espera? 1600. 600. 3859. Serra Vito 368. É a sua navegação no 368. Deixa para. Mantenha ainda 4000 pés e reduza para 1709. Delta Terra Mike 4950 on the ground at 3H, turn right on call ground 121 the small niner. Três sete três dois está autorizado. Final do R-Nave não foi estabilizado, 3732. R-Nave está 3732. Então, 3859 para 4000 pés. 1015, o ajuste está autorizado final R-Nave. Após o Serra Vito 368, vai voar o Serra Vito 366. Azul 4039, chame Recife, frequência 12835, alterne 251. Sinal visual estabilizado, tá 3732. 3732, torre 118, decimal 95. 2972. Corre Salvador, Tan 3732, sinal do Sonozero. Tan 3732, continue a aproximação, já avistado, aguarde autorização de pouso. Guarda, 3732. 160, desse manter o nível 050. Guarda. Autorizado final em nave, desça para 2500 pés, altímetro 1015, aguardando transferência, 3859. Chame agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, 09, grato, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 1095, cruzando 1500 na Árvore Elefa. Voo 095, contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, 360, 095. Chame a torre 1 no 8 decimal 95, então 3839. Torre 1 no 8 decimal 95. Trismo 2, autorizado final R nave, reporte autorizado, decimara 2500 pés, pulou de treinamento 366, o altímetro agora 1095. Voo 1160 autorizado até 4000 pés. Até 4000, 1160. Ajuste no 0. 0. Dan 3859, bom dia, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, faça um cheque no rádio, transmissão muito baixa. Agora, melhorou. Afirmo, 5x5 agora. Informo o Boeing da Gol Press, iniciar a rolagem na 1-0, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando, 3859. Botão 3732, tomou os 43, direita na Fox, 121 no decimal 9. Fox 219, 3732. Também gosto como é que é autorizado, Manati, meu pés direto, decola pistão no 7, no corredor Axé. Controle Salvador opera em 120 decimal 8, acena 5444, Papa Romeo Oscar, mais que antes. Está 312, reduza para a velocidade de aproximação. 312, reduzindo. Coisa boa, o acionamento livre. Agora o táxi de colagem torre 1895, Oscar mais tempo que tem um bom voo. Salvador, 3732.